Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimusu Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 22, e a expressão de hoje é... Osoku narimashita. Cheguei tarde. Literalmente, meu retorno para o dormitório ficou tarde. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Na lição passada, a Ana se divertiu tanto em um karaokê que acabou voltando só depois do fechamento dos portões às 11 horas. Quando ela abriu a porta, viu a senhora que toma conta do dormitório preocupada, esperando pela Ana. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 22. A expressão de hoje é... Osoku narimashita. Cheguei tarde. お母さん、 ごめんなさい。 遅くなりました。 アンナさん、 10分も遅刻です。 約束を破ってはいけません。 すみません。 気をつけます。 Agora vamos estudar o diálogo. A Ana pediu desculpas à senhora que toma conta do dormitório por chegar tarde. お母さん, ごめんなさい. Senhora, desculpe-me. お母さん. Senhora, literalmente significa mãe. Os estudantes que vivem no dormitório chamam a senhora de お母さん. ごめんなさい. Significa desculpe-me. 遅くなりました. Cheguei tarde. Literalmente, o meu retorno ficou tarde. Essa é a nossa expressão de hoje. Osoku é um advérbio. É uma forma conjugada do adjetivo osoi, que significa tarde. Adjetivos do tipo i, ou seja, aqueles que terminam com a sílaba i, tornam-se advérbios caso i seja substituído por ku. Narimashita é ficou, tornou-se. É a forma passada de narimasu. Ficar, tornar-se. É um verbo que expressa mudança de estado. E a senhora repreende a Ana. Anna-san, 10分も遅刻です. Ana, você já está 10 minutos atrasada. Anna-san. Ela fala com a Ana. 10分. Significa 10 minutos. E consiste do número 10 e 分. Minutos. Também se pode dizer... 10分. Mo. É uma partícula que enfatiza o quão tarde a Ana chegou depois do fechamento dos portões. 遅刻. É atraso. Des. É um modo polido de se encerrar uma sentença. Já aprendemos mo antes. Na lição 17, o significado era também. Além disso, essa mesma partícula pode ser usada para colocar ênfase, não é? É isso mesmo. 10分遅刻です. Significa você está 10 minutos atrasado. No entanto, dizendo-se 10分も遅刻です. O significado é você já está 10 minutos atrasado. Entendi. Agora, será que você pode ensinar como contar minutos? Em alguns casos, se diz fun, em outros pun. Isso parece um pouco complicado. Você vai ver que não é tão complicado. Vamos memorizar como se conta de 1 até 10 usando minutos. Repita depois de ouvir a gravação. 1 minuto. 1分. 2 minutos. 2分. 3 minutos. 3分. 4 minutos. 4分. 5 minutos. 5分. 6 minutos. 6分. 7 minutos. 7分. 8 minutos. 8分. 9 minutos. 9分. 10 minutos. 10分. Vamos voltar ao diálogo. A senhora diz: 約束を破ってはいけません. Não se pode quebrar uma promessa. Essa sentença indica uma proibição. 約束 é promessa. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. 破ってはいけません. Significa não se pode quebrar. 破って é a forma T do verbo 破ります. Quebrar, rasgar. Usando-se um verbo na forma T com はいけません. Faz-se uma expressão de proibição. Não se pode, verbo. Ou, você não tem a permissão para, verbo. Ikemasen. Significa proibido, não se pode. Mas é preciso ter cuidado com essa expressão. Ikemasen é uma ordem e passa a impressão de que você fala com outra pessoa a partir de uma posição superior. Portanto, não use tal expressão quando se dirigir ao seu chefe, professor, etc. Eu vou tomar cuidado. E a Ana responde. Sumimasen. Desculpe-me. A Ana usou tanto sumimasen, desculpe-me, como gomennasai, que também é desculpe-me. Qual é a diferença? Sumimasen é mais formal do que gomennasai. Portanto, usa-se sumimasen quando se pede desculpas a superiores no trabalho ou a professores. A Ana realmente se sentiu culpada por ter chegado tarde. Por isso, ela pediu desculpas sinceras à senhora. Entendi. Vou tomar cuidado. Significa vou tomar cuidado para não repetir o mesmo erro. Portanto, memorize essa expressão como um todo. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos que um adjetivo do tipo i, como osoi, tarde, pode ser conjugado para se tornar um advérbio, como osoku. Gostaria de saber mais sobre isso. Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, adjetivos do japonês podem se tornar advérbios sendo conjugados. Adjetivos do tipo i, ou seja, os que terminam com a sílaba i, como hayai, cedo, são transformados em advérbios trocando-se a letra i do final por ku. Portanto, hayai se torna hayaku. Caso hayaku e narimashita, ficou, tornou-se, sejam colocados juntos, forma-se a expressão hayaku narimashita. Literalmente, ficou cedo. Já em relação a adjetivos do tipo na, vou usar como exemplo o adjetivo jōzu, habilidoso. Já aprendemos que quando um adjetivo do tipo na modifica um substantivo, ele precisa da sílaba na ao final. Portanto, jōzu se torna jōzuna. Adjetivos do tipo na são transformados em advérbios acrescentando-se ni ao final das palavras. Portanto, jōzu se torna jōzuni. Fiquei habilidoso, se diz jōzuni narimashita. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. A próxima expressão se refere a um sentimento. Kankan. É alguma coisa relacionada a amor? Não, pelo contrário. Essa expressão é usada para descrever alguém que está furioso. Sério? Existem outras expressões que também se referem a um sentimento de raiva? Pum-pum. Pum-pum. É uma expressão usada para alguém que está zangado. Por fim, gami-gami. Gami-gami. Eu até consigo sentir que alguém está com raiva. Essa expressão é usada para alguém que está aborrecido, reclamando ou dando uma bronca em outra pessoa. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Eu causei tanta preocupação à senhora que toma conta do dormitório. Eu aprendi que caso eu perceba que posso chegar atrasada, devo avisar os outros com antecedência. Este é o fim da lição 22. A expressão de hoje foi osoku narimashita. Cheguei tarde. Na próxima lição, vamos acompanhar a vida da Ana na universidade. Até lá!